Alex, o moleque dos hits. Biel Bolado. Olha, fisgo voo, muita estrada e carenagem. E os retrovisor, pra ver quem tá na maldade. E o barulho do robozão é o despertador da favela. Chama as bandidas pro peão, meu som é o convite pra ela. É Sobral, é F8, grita nas vielas. É Sobral, transal, grita nas vielas. É Sobral, Kawasaki, grita nas vielas. O barulho do robozão é o despertador da favela. É Sobral. Maldade. E o barulho do robozão é o despertador da favela. Chama as bandidas pro peão, meu som é o convite pra ela. É Sobral, é F8, grita nas vielas. É Sobral, transal, grita nas vielas. É Sobral, Kawasaki, grita nas vielas. O barulho do robozão é o despertador da favela. É Sobral. O moleque.